Restou um pouquinho de amor pra te ver junto a mim. Só um sentimento sem dor. Te amar não foi ruim. Às vezes eu tento esquecer todo esse mal, mas o meu sentimento amanhã.